Panorama Agrícola para 16 de setembro de 2013, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda de lua crescente, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola de 16 de setembro. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: sorrir é uma grande arma. Confira no Panorama Agrícola desta segunda-feira uma entrevista sobre pesquisa para produzir um fertilizante de liberação lenta. E no Espaço da Mulher, destaque para a acolhida na colônia. Dica do dia. Para uma vida mais saudável, diminua o estresse, a correria do dia a dia. Uma boa maneira de fazer isso é por ouvir música calma, suave, relaxante. Tenha também uma boa e equilibrada alimentação e caminhe pelo menos 3 vezes por semana. É hora das notícias. Começa hoje em Florianópolis o 18º Congresso Brasileiro de Sementes, realizado pela Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes. O congresso engloba o Simpósio Brasileiro de Sementes de Espécies Forrageiras, o Simpósio Brasileiro de Patologia de Sementes e o Simpósio Brasileiro de Tecnologias de Sementes Florestais. O tema do evento é a semente na produtividade agrícola e na conservação de recursos genéticos. O público deve envolver interessados em sementes de grandes culturas, forrageiras, sementes florestais e sementes de olerícolas. O Congresso Brasileiro de Sementes vai até quarta-feira em Florianópolis. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje do Panorama Agrícola, você fica sabendo como aumentar a produtividade sem agredir o ambiente a partir da utilização de fertilizantes de liberação lenta. O entrevistado é o químico Roger Borges, que faz mestrado na Universidade Federal do Paraná sobre esse assunto. Então, a gente está trabalhando com argilominerais, né? Mas os argilominerais a gente modifica eles e faz uma reação, que é chamada reação mecanoquímica, com os fertilizantes que já são utilizados, são fertilizantes convencionais, que a gente chama, né? Então, mas o problema desses fertilizantes convencionais é que eles são solúveis, eles se perdem, acabam podendo se perder, né? Então você pode ter perda de lucro ou comprometendo a própria produtividade do cultivo, né? Então, o nosso trabalho é melhorar esses fertilizantes convencionais através dessa reação mecanoquímica com os argilominerais, que são os componentes do solo. Então, o subproduto é o próprio componente do solo, não existe uma agressão ambiental, no caso, do uso desse tipo de material. Pega um componente do solo e faz o quê? Você reage esse componente do solo. Quimicamente? Quimicamente. Mecanoquimicamente, né? É um processo de moagem, que é chamado de mecanoquímico, né? E você reage com os fertilizantes convencionais, que são utilizados atualmente como fertilizantes. E ele vai liberando para a cultura fertilizantes aos poucos? Isso, exatamente. Ele atrasa a liberação, né? É o chamado fertilizante de liberação lenta. Você diminui a disponibilidade dele no solo, mas essa diminuição ela é benéfica. Porque, por exemplo, quando chove, o fertilizante pode ser indo embora com a água, né? Então é nesse sentido, assim, de ele permanecer no solo para que ele fique mais tempo lá, que a planta absorva ele por um período maior, né? Que ele tem um tempo de residência no solo maior do que atualmente são os convencionais, né? São os fertilizantes convencionais. Roger, quais as vantagens dessa tecnologia? É uma tecnologia barata, né? Porque você não utiliza, assim, digamos, são reagentes baratos, né? Fertilizantes convencionais como fosfatos e os componentes do solo, por exemplo, a caulinita ou minerais, que também são comuns e dependendo que tipo de mineral, eles também são classificados como baratos, né? Então, o processo também é um processo simples, né? O produtor rural já está tendo acesso a essa tecnologia? Não, ainda ela está em fase de estudo, de ajustes, né? De funilamento, de classificar os melhores materiais, esse tipo de coisa. Já tem nome a tecnologia? Não, ainda não. Mas é o processo mecanoquímico, né? Um fertilizante de liberação lenta obtido pelo processo mecanoquímico. Explica um pouquinho melhor para o ouvinte o que seria o mecanoquímico. O mecanoquímico, então, é a moagem, né? Você pega dois produtos, né? Dois reagentes, no caso, né? Já da parte química, assim, e promove a moagem. Essa moagem ela pode ter uma interação a ponto de produzir outros tipos de produto, né? Um produto diferente, né? Nesse caso, você pega um componente do solo, um fertilizante, e você vai fazer um fertilizante diferente dos dois produtos originais, né? Da moagem. Você usa no seu trabalho, Roger, nanopartículas? Então, acaba que o processo de moagem forma nanopartículas, né? Que são... o processo de moagem, ele agride tantos materiais que ele vai se tornar uma partícula nano, né? Uma partícula muito pequena, muito fina. Qual a vantagem disso? Bom, ainda a gente não tem um estudo detalhado de se tem ou não uma vantagem, né, quanto ser uma nanopartícula. Mas, na verdade, isso teria que estudar mais ainda, né, a vantagem da nanopartícula. Só que ela é digamos, uma partícula extremamente reativa, né? Essa que é a ideia de que ela reaja com o fertilizante convencional para liberar mais lentamente. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o químico Roger Borges, da Universidade Federal do Paraná. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. No Espaço da Mulher de hoje, nós conversamos com Rosângela Bonetti Vanderlinde, que é coordenadora estadual e também em Santa Rosa de Lima, do projeto Acolhida na Colônia. Ela fala sobre como é organizada uma propriedade rural, fala também sobre agroindústria familiar e turismo rural. Ela tem as encostas da Serra Geral, tem a Serra Catarinense, tem Alto Vale, é toda acolhida, né? E aí a gente... E tem por coordenação por grupos, né? Por exemplo, a encosta da Serra está sob minha coordenação, mas os outros também. E aí cada região tem o seu coordenador também. Mas é toda uma responsabilidade da Acolhida Santa Rosa de Lima, para as outras regiões. Quantas pousadas estão filiadas na Acolhida em todo o estado? Na verdade, a gente trabalha com famílias. A gente está hoje com 170 famílias. Tem muitas propriedades que hoje elas recebem, não para pousadas, para visitas técnicas, né, para mostrar como é que é uma propriedade rural, como é que é a organização de uma propriedade, não somente para hospedagem, mas para... A gente tem agroindústrias que são as sócias da Acolhida, para as pessoas que vão na pousada e também na agroindústria, visitar a agroindústria para saber como é que se faz uma geleia, como é que se faz uma conserva, como é que se abate um frango. Então, tudo isso também são sócios da Acolhida. Não 170 pousadas ou chalés, mas 170 famílias envolvidas no processo. Rosângela, como o SC Rural tem ajudado Santa Rosa de Lima? O SC Rural veio potencializar o turismo em Santa Rosa de Lima, porque a gente tinha uma estrutura, e como a agricultura familiar hoje... A questão de recurso é muito difícil para a questão do turismo. Para você conseguir chegar numa cooperativa ou num banco e acessar recurso para o turismo é mais complicado. E a SC Rural veio para isso, né? Você acessava 50% a fundo perdido ou 50% você financiava, a questão do Pronaf. E aí potencializou a questão do turismo. Dobrou hoje os leitos em Santa Rosa de Lima, onde tem o projeto SC Rural. Então modificou bastante a questão dos empreendimentos em Santa Rosa de Lima com o SC Rural. Quantas pousadas e quantos leitos tem em Santa Rosa de Lima? Hoje a gente está com 14 pousadas, né? Mas a gente está com 50 leitos. E aí a gente vai dobrar a questão dos leitos depois do projeto SC Rural, a gente vai para 100. Então, um município com 2 mil habitantes ter esse número de leitos é bem significativo para a região. Na avaliação de vocês, a estrada Santa Rosa de Lima Anitapos tem que ser asfaltada ou não? É bem, bem complicado, porque muito turista vem para Santa Rosa de Lima, olhando, observando a estrada, né? Aquilo ali é uma paisagem muito linda para algumas pessoas. Outros já vêm querendo um acesso bem bom, né? Pra, vamos dizer assim, para passar. É bem, bem relativo a gente dizer que é bom ou que é ruim. Que ela necessita de melhorias, isso sem dúvidas, né? Que ela precisa de melhorias. Mas a questão de asfalto, por um lado, vai acabar com aquele potencial turístico que tem daquelas... do rio, das matas e tudo ali. E, mas, por outro lado, a questão de tendo acesso, ela precisa ser melhorada muito. Porque hoje é uma grande dificuldade. E o público de Santa Rosa é muito de Florianópolis. Quantos quilômetros dá Anitápolis e Santa Rosa? 23 quilômetros. É 23 quilômetros hoje que a gente tem de estrada de chão. E de Santa Rosa a Florianópolis? 124 quilômetros. Por Tubarão e Braço Norte, que é asfaltado, aumenta em quanto? Aumenta em 100 quilômetros o trecho de asfalto. Você ouviu aqui no Espaço da Mulher do Panorama Agrícola a entrevista com Rosângela Bonetti Vanderlinde, coordenadora estadual do programa Acolhida na Colônia. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.